Ouvintes da Melhor da Web, muito boa noite. Estamos iniciando por aqui a nona edição do nosso programa espetacular, pela sua antena web e pela sua diversidade. Sempre todas as segundas na antena web, todas as terças na diversidade com reapresentação no sábado, diversidade e antena web levando ao ar o espetáculo, o nosso programa espetacular, um show de programa, sempre meia hora semanal com as melhores músicas ao vivo de todos os tempos, anos 80, 90 e também da atualidade do ano 2000, né? De 2000 a 2011. E para participar do nosso programa, você pode mandar um e-mail para thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com é o endereço da sua participação. Você também pode participar através do Twitter, @thaiscadu, é o meu perfil para você seguir, mandar uma menção ou então mensagem direta aqui para fazer também a programação espetacular, o espetáculo para você que está começando a partir de agora. Semana passada tivemos aqui o especial Legião Urbana, Renato Russo aí, 15 anos sem Renato Russo, né? E eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Deu muita audiência semana passada, graças a Deus, tanto na diversidade quanto na Rádio Antena Web, né? Muito legal este especial Legião Urbana que a gente fez. Então, que bom que vocês, meus ouvintes queridos e amigos, que bom que vocês gostaram da nossa edição passada. Espero que gostem desta também. Começando com a música do Kid Abelha, depois mais duas canções. Eu falo o nome então, iniciando o próximo bloco aí do programa espetacular, um show de programa pra você. Só pra se viver, ficar só. apaixonado, não tenho ninguém aqui do meu lado. Meu cachorro Vênus foi roubado, fiquei um pouco preocupado. Espetacular! Um show de programa pra você! Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar. Me dê algum motivo por não estar contigo. Eu quero saber se você tem um novo amigo que ama você como eu amei e que também vai te proteger e te dar o que eu não te dei. Me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu matei você. Me difame, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você. Eu fui aos céus com você e ao inferno também. Depois de ir às nuvens, quase caímos no chão. Amar é muito fácil, difícil é esquecer. Que um dia todo amor que tinha dei pra você, quando percebi que não foi demais, já era muito tarde pra voltar atrás, pra te dar o que eu não te dei. Por isso então me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me difame, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Que eu amei você. Que eu amei você. Me difame, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Oh, oh, você. Espetacular, você curtiu por aqui então este som maravilhoso da banda Reação em Cadeia, Me Odeie versão piano, né? Muito legal esta versão acústica da música Me Odeie da banda Reação em Cadeia aqui no nosso Espetacular. Antes tivemos por aqui o Ira e a música Bebendo Vinho. Tudo começou com o Kid Abelha, nossa querida Paula Toller, e o som Grande Hotel. Esse grande som aí, né, iniciando tudo aqui, então, a nossa edição do Espetacular de hoje. Para quem quiser participar, o e-mail é thaiscalduro@gmail.com, o e-mail mais conhecido da web, né? Desculpem a minha voz aí, ficou um pouquinho rouca, mas é isso aí, né? thaiscalduro@gmail.com é o e-mail, então, para você participar da nossa programação, ou então seguir-nos no Twitter, @ThaísCadu é o perfil para você seguir, mencionar ou mandar mensagem direta. O nosso Espetacular vai ficando por aqui, meia hora é muitíssimo pouco, né? Nós vamos deixando mais três canções, finalizando então mais esta edição do nosso programa, voltando na semana que vem aqui na sua antena web e na sua diversidade. Grande abraço a todos, muitíssimo obrigada pela audiência. Semana que vem estamos de volta com muito mais ao vivaço para você. Fiquem todos com Deus, tchau, tchau e até a semana que vem. De ter como amigo, mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado. Grande amizade com estar apaixonado. Se for só isso, logo vai passar. Mas quando toco o telefone, será você? Se estiver fazendo, eu paro de fazer. Se fica muito tempo sem me ligar, arranjo uma desculpa pra te procurar. Que bola, mas eu não consigo evitar. Porque eu só vivo pensando em não sai da minha cabeça mais. Eu só vivo acordada a sonhar. Imagina, nós dois às vezes vencer um sonho impossível, uma ilusão terrível. Será? Hoje eu pedi tanto em oração que as portas do seu coração se abrissem pra eu te conquistar. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se Ele quiser, então não importa como, onde, quando eu vou ter seu coração. Faço tudo pra chamar sua atenção. De vez em quando meto os pés pelas mãos. Engula seco o ciúme quando outra apaixonada quer tirar de mim tua atenção. O coração apaixonado é bobo. Sorriso seu e ele derrete todo. O teu charme, teu olhar, tua fala mansa me faz delirar. Mas quanta coisa aconteceu e foi dita. Qualquer mínimo detalhe era pista. Coisas que ficaram para trás, coisas que você nem lembra mais. Mas eu guardo tudo aqui no meu peito. Tanto tempo estudando teu jeito, tanto tempo esperando uma chance. Sonhei tanto com esse romance. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se Ele quiser, então não importa nada nem ninguém. Nesse mundo ninguém pode com Deus. Ele que manda em tudo, e por causa dele a gente vai ser bem melhor. Rio de Janeiro e Salvador de coração. Obrigada. Tênis Rock. Peguei meu tênis, fui atrás do meu melhor. Hoje é um dia quente, tudo vai mudar. É que essa estrada vive sempre cheia assim. Se eu não seguir em frente, quem vai me levar? Tento olhar o sol, quero me encontrar. questão. E sempre fico assim, vou pro meu lugar. Não quero mais ficar parado. Diz aí! E deixa acontecer. Como for. Se você não vem, tudo bem. Vice-versa, o que que tem? Vivo sem, eu não fico sem. Um bom motivo que me leva ao bom lugar. E quando chega a hora, não demorou, ela vai passar. Não, não me espero, sempre faço acontecer. Sem desespero, vejo o dia amanhecer. Sei que tem lutado pra mais ficar pra trás. Vem preparado, sai do chão, eu quero mais então. Agora eu quero mais então. E agora eu quero mais então. Detonado. Disposição. Peguei meu tênis. Hoje é um dia quente, tudo vai mudar. É que essa estrada vive sempre cheia assim. E se eu não seguir em frente, quem vai me levar? Tento olhar no sol, quero me encontrar. Sem medo de talvez errar então. E sempre fico assim. Seja como for, e deixa acontecer. Seja como for. Aê, vocês são foda! Energias positivas, muito bom estar aqui hoje aí. Novamente com vocês. Espetacular, um show de programa pra você. Sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária. Sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem o arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não. Não para, não. Não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando a agulha de um palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer.